Conseguimos! Sério? É! Olha só! Nós agora vamos ensinar pra você o rap da argola, já vai aprender! É muito, muito fácil, só precisa balançar! Eu já estou a postos, pode então começar! É só repetir o que a gente faz! Presta atenção, essa dança é demais! Coloco na barriga e começo a girar! Vai requebrando, rebolando, você vai gostar! Gira! E roda, vai escapulir! E quando cai no chão, é só repetir! Olha só pro pop, ninguém faz igual! Girando a argola, ele é genial! Se cair no chão, é só pegar! Pois cada vez mais, você vai arrebentar! Girando! Girando! Girando! Girando! Oh! É isso aí! Parou! Ué, já acabou? Não! Mal começou! Foi ótimo, gente!